Jogue para o ar, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem. Respeitado público, me apresento, sou mais um malabarista, equilibrista, hoje em dia é comum. Viver no sinal, sou artista e represento cultura, sou de rua, fiz do gueto e o movimento é louco, né? Se eu contar, nego, sem desacredita. Sinal vermelho é fica, se bebe aí complica. Tiozinho xinga nós, esculacha e desica. Todo cheio de razão no seu carrão, blindado desfila. Desqualifica nossa arte, irmão, sem noção. Quando vê seu filho na meme, entenderá a lição. Todos estão sujeitos aos mesmos problemas, reflita. Não sou ladrão, não estudei, mas me viro nos 30. Faço meu corre, não é mole, mas me puxo. Cato meus bagulho, vou pro asfalto, encaro meu mundo. Vejo de tudo lá, tudo acontece. Tempo não dá back, se for gajo, não entra cash. Tá bom, caldi, cadastro não tem 5. Se bora é minha vez, tô na vez. Agora que eu trinto, eu vou fazer bonito, é preciso. Turista gosta, rola notas pra quem faz a melhor performance. Malabares, admira, faz parte. Respeito pela arte, é o que liga, é o que vale. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem. Meu bom Senhor que me guarda, ilumina, alivia minha alma, tira o peso, a fadiga me ensina a caminhar com firmes passos. Longe do crime, não é fácil, eu me refaço. Um trabalho digno, já que ser doutor, mas não sou. Não me estudei, não me formei, fiquei com o que restou. Então é o seguinte, vou no maior apetite que estou. Pra rua hoje vai ser show, vou dar o melhor no que eu faço. Jô, calma, tem que manter que nada meu é melhor correr. Não tô pra perder, mostrar, pagar pra ver. Ó só, foi só falar e as batalhas instalou. Uma pé de guerra virou, trocar de tira, buscou morador. Vixe, mano, mó tensão, clima chato. Movimentação policial, onda de assalto. Vidro fechado, deixa claro o recado. Hoje tá cruel, Deus do céu, tá embaçado. Eu que pago veneno pra casa sem dinheiro. Tá limpo, hoje eu me viro, amanhã colo mais cedo, é meu roteiro. Há tempos que eu tô nessa e não saio. Vivo no meio, um cenário feio, mas um entre vários sonhador. De fé que eu vou, pelos meus parceiros, não desisto. Sou guerreiro, brasileiro, lutador, aquele salve. Os milhares que fazem bons da arte. Peça a Deus que guarde, dê força, fé, saúde, coragem. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem. Jogue para o ar, seu estresse, deixa rolar. Na melhor hora tudo volta pro seu lugar. Não deixe de sonhar, não desanime. O mundo gira, fica ligado, equilíbrio e sem.